Graça e paz, irmãos, irmãs, com gratidão ao Senhor, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje em particular, deixando com você uma palavra sobre o Salmo de número 98. Yahvé, que é Rei e Salvador. Ele é um salmo não muito extenso, um salmo pequeno, mas um grande convite a glorificar o nome do nosso Deus. Façamos então a leitura como primeira etapa, depois faremos um comentário breve. E encerraremos com o devocionário dos Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita e seu santo braço forte lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a sua salvação. Aos olhos das nações, revelou a sua justiça. Recordou-se do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel. Todos os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor. Terra inteira, louvem-no com cânticos de júbilo e ao som da música. Oferecei música ao Senhor por meio da harpa, com a cítara e a voz do canto, com trombetas e ao som da trompa. Exultai na presença do Senhor, que é o Rei. Ruja o mar e tudo o que ele contém, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa em uníssono para aclamar o Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça, povos com equidade. Como os irmãos e as irmãs percebem, então esse é um salmo de convite ao louvor e à adoração. E é isso que nós vamos fazer nesse dia. Vamos louvar e adorar ao Senhor, que é digno de toda exaltação. A BKJA apresenta três notas. Eu quero compartilhar com você nessa hora dessas três notas. A primeira encontra-se no versículo de número 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita e seu santo braço forte lhe deram a vitória. A nota diz assim: o salmista convida o povo de Deus para celebrar com música e louvores o governo justo e universal do Senhor. Salmo capítulo 9, versículo 1. Salmo capítulo 33, versículo 3. A congregação dos cristãos é estimulada a expressar com alegria sua gratidão pelas muitas bênçãos recebidas das mãos do Altíssimo. O louvor tem início no templo, influencia todos os povos da terra e atinge toda a natureza e o planeta. Salmo de número 93, Salmo de número 95, Salmo de número 96. Então, os irmãos e as irmãs percebem onde toda a congregação nesse salmo é convidada a expressar com alegria o seu louvor, a sua adoração, expressar sua gratidão pelas muitas bênçãos recebidas do Deus Altíssimo. E há um processo de multiplicação. O louvor tem início no templo, mas ele vai influenciando as pessoas, os povos da terra e atinge toda a natureza. Todo o universo vai se unindo para glorificar o Deus Criador. Todo o planeta e todo o universo vai se unindo, vão se unindo para glorificar o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia. A segunda nota encontra-se no versículo 3. Eu vou ler para você. Recordou-se do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel. Todos os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Veja, há uma continuidade no raciocínio, onde a obra começa por Israel, mas até os confins da terra todos são convidados a adorar o Deus Criador. A nota da BKJA apresenta o texto da seguinte maneira: o próprio Senhor é nosso maior exemplo de missionário, de evangelista, de pastor. Salmo 46, versículo 10, Isaías 52, versículo 10. Os atos salvíficos de Yahvé, que é o nome hebraico e impronunciável de Deus, revelam com toda clareza seu amor e sua justiça. Salmo de número 4, versículo 1, Salmo 71, versículo 24. A expressão hebraica original para amor aqui significa não só amor, mas significa amor e fidelidade. Amor e fidelidade à aliança estabelecida com o povo de Israel. Deus estabeleceu uma aliança e ele mantém-se fiel a essa aliança. Cabe a nós nos mantermos também fiéis a essa aliança. E isso nos ajuda a entender o conceito de aliança firmado por Deus com o seu povo. Você pode observar mais sobre essa matéria no Salmo de número 3, no versículo 7, no Salmo de número 6, no versículo 4, no Salmo de número 36, no versículo 5. Bem, irmãos e irmãs, como terceira e última nota, nós temos o versículo 9: para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Se você ouviu as últimas devocionais, e se você não ouviu, pode procurar no blog. Você vai perceber que no final dessa série de salmos, sempre há esse alerta para o fato de que o Senhor vem para julgar a terra. Nesse caso, O versículo 9 diz assim: para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Diz assim a nota: esse salmo é uma grande sinfonia que, iniciada por Deus numa pequena reunião de cristãos, espalha-se pela vizinhança, conquista outros povos e culturas, atinge todo o planeta, atinge toda a natureza e prossegue vigorosa no ministério crescente de evangelização até o grande finale, ou seja, o dia do julgamento. Para ser mais honesto com o texto, essa sinfonia começa mesmo com a nação de Israel. Primeiro, o processo começa com a nação de Israel. Depois da nação de Israel, vem os não israelitas. Na Bíblia, no Novo Testamento, são chamados de gentios. E da comunidade dos seguidores de Jesus, tanto judeus como gentios, se espalha por vários países e civilizações, e como mostra o texto, atinge vários povos, outras culturas, atinge toda a natureza, atinge todo o planeta e prossegue vigorosa no ministério crescente de evangelização até o final, que é o dia do julgamento final. Que Deus nos abençoe, tanto com a leitura da palavra, como com a leitura dessas notas. E nós vamos encerrar a nossa devocional com a leitura do livro Salmos, que eu escrevi já há uns 20 anos, quando estava em São José dos Campos. Aliás, um abraço a todos os irmãos, e foram 4 anos estudando Santo Agostinho, capítulo a capítulo do seu comentário, e depois fazendo um resumo, um extrato, uma sinopse do pensamento de Agostinho, que enfatiza claramente nos Salmos a pessoa de Jesus Cristo e a Igreja, fundamentalmente. E nós fizemos então um pequeno devocionário sobre esses salmos. Façamos então a leitura, Salmo de número 98, um cântico novo. Essa é a minha proposição, tema e proposição. O salmista nos convida a entoar um cântico novo ao Senhor, porque ele tem feito maravilhas. Com sua mão santa e poderosa, ele tem alcançado a vitória. O cântico novo não se trata, como já dissemos em outros salmos, o cântico novo não se trata somente de uma nova composição musical, mas de uma nova atitude espiritual, fruto de uma nova vida, fruto de uma nova natureza que é adquirida quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador. Já falamos bastante sobre isso, não vou me alongar nessa questão. Mas quero lembrá-lo, então, que o cântico novo não se trata de uma nova composição musical. Pode até acontecer simultaneamente. Alguém que tem um novo coração, que tem uma nova atitude espiritual, pode compor uma letra, uma melodia, toda a harmonia e fazer uma nova canção para adorar ao Criador. Pode acontecer. E acontece com muitos irmãos e irmãs. Louvado seja o Senhor por isso. Até o Salmo é um convite. Mas só é importante ficar bem claro que cântico novo não é sinônimo de nova música. Alguém fez uma nova música. Não, isso não é sinônimo na Bíblia para cântico novo. Cântico novo é fruto de um novo coração, que é fruto de uma nova natureza, que é fruto de uma nova vida adquirida em Jesus Cristo. Portanto, trata-se de uma nova atitude espiritual. Um cântico novo, irmão, irmã, só pode ser entoado por uma vida nova, por uma nova criatura. Não há nenhuma possibilidade, zero de possibilidade de alguém que ainda não é uma nova criatura entoar um cântico novo. Porque o coração dele não é novo, dele ou dela. Só pode entoar um cântico novo quem tem um novo coração, quem tem uma nova vida, quem tem uma nova natureza, quem tem a Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor faz conhecida a sua justiça e manifesta a sua salvação para o conhecimento de todas as nações. Todos os povos reconhecerão a Jesus como o Filho de Deus, o Messias esperado. Essa é uma declaração já de âmbito escatológico. Um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou vai confessar para sua salvação, ou vai confessar para sua perdição, mas terá que reconhecer que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, o Messias esperado. O convite ao louvor também está alicerçado no fato de Deus ser misericordioso, de Deus ser fiel e de Deus ser leal para com toda a casa de Israel. Deus sempre foi fiel à sua aliança para com Israel, ainda é fiel e permanecerá fiel, porque é da essência de Deus, e ele mantém essa lealdade, essa misericórdia e essa fidelidade, e através dessa aliança ele estende essa mensagem para outros povos, já estendeu e continua estendendo para os povos e para todo o universo. Através desta casa, ou seja, a casa de Israel, todas as nações, até os confins da terra, na época deles, basicamente, era Roma. Você pode imaginar, por um lado, os confins da terra, mais ao norte, estavam lá, na Europa, ali, em Roma, mais a oeste estavam os países da África, que eles conheciam em parte, mas a leste, algumas localidades que eles conheciam ali na região da Turquia, do que nós conhecemos como Índia hoje. Ou seja, esse era o conhecimento que eles possuíam naquele período acerca dos confins da terra. Mas hoje nós sabemos que Os confins da Terra, na verdade, não se restringem nem só ao nosso planeta. Vão além do nosso planeta. Vão para muito mais longe, para outros planetas, para outras galáxias. E através dessa casa, todas as nações, até os confins da Terra ou do universo, se você preferir, reconhecerão a salvação do nosso Deus. A comunidade da verdadeira Israel. Ora, se há uma verdadeira, obviamente é porque há uma falsa. Qual é a comunidade verdadeira? A comunidade que crê. A comunidade verdadeira de Israel são os verdadeiros descendentes de Abraão. Abraão é o pai da fé. A comunidade verdadeira de Israel são os filhos de Abraão, ou seja, os filhos da fé, todo aquele que crê em Deus e tem uma aliança com ele. Portanto, a comunidade da verdadeira Israel é convidada a celebrar com júbilo, e eu convido você nessa tarde a celebrar com júbilo, e hoje à noite a celebrar com júbilo ao Senhor. Todos, até os confins do universo, devem aclamar, regozijar-se e cantar louvores. Trata-se de uma Israel muito maior que a definição geográfica pode nos dar, até a definição étnica pode nos conceder. Portanto, todos aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor de suas vidas devem cantar com harpas os louvores a Deus. A voz do canto deve unir-se aos instrumentos. Pastor, porque hoje já não é mais tão frequente o uso de harpas. É verdade, em algumas localidades ainda se utiliza, mas nem em todos os lugares. Até nas orquestras nós vemos às vezes. Mas nem em todos os lugares. Então nós devemos dizer assim: a voz do canto deve unir-se aos instrumentos musicais para exaltar o nome do Senhor que é Rei. Sendo assim, toda a plenitude da criação e todos os que nela habitam, batam palmas. Toda a natureza, bata palmas para o Senhor, o Criador. E cantem de júbilo, natureza, eu os convido agora. Eu convido a você, natureza, celebre diante do Senhor, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Celebremos, portanto, irmãos e irmãs, com júbilo ao Senhor, porque ele é rei. Ele é Messias, ele é o Messias, ele é justo, ele é misericordioso, ele é fiel e soberano. Antes de dizer a última frase, quero responder uma pergunta que pode ter surgido no seu coração. Mas, pastor, o senhor está falando com a natureza? E a natureza não tem a razão que nós conhecemos e não poderá entender, irmãos e irmãs, em verdade eu vos digo que é mais fácil que nós falemos com a natureza. E a natureza e todo o planeta, Terra e todo o universo nos entenda e adore ao Criador, é mais fácil que a natureza nos entenda e adore ao Criador do que a humanidade com seu coração endurecido. É claro que eu não estou falando da mediação racional como nós humanos a concebemos. Estou falando de outra forma de linguagem. Estou falando de uma linguagem que vai além do nosso alcance racional. Aquela linguagem do coração. Aquela linguagem. O coração tem razões que a própria razão desconhece, essa razão última que a natureza tem presente em si e sabe quem é o seu criador. Não sei explicar a vocês como, nem de que forma, e não vou me atrever a isso, mas tenha certeza que é mais fácil que a natureza entenda e glorifique ao Senhor do que muitos corações endurecidos. Mas hoje o nosso tema não é o coração endurecido, e sim um convite ao louvor. Portanto, eu encerro dizendo: vinde! Vinde, irmão! Vinde, irmã! Cantemos ao Senhor! Cantemos junto com toda a natureza, cantemos juntos com todo o universo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Que Deus nos abençoe grandemente e que hoje seja um dia de muito louvor e muita adoração para a honra e glória do nome do Criador. Aleluia. Eu vou encerrar com a bênção e depois vou dar um recadinho para você que faço todo mês, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você desejar, você pode nos ajudar a divulgar esse telefone para que a pessoa venha participar desse grupo e receba uma mensagem praticamente todos os dias. E nós a inseriremos nesse grupo, Notícias do Pastor Gama. É um grupo que foi aberto por quatro amigos, Delma, Luiz, Luciane, Eduardo e outros. Também participaram nessa abertura há uns 2 anos atrás. Começamos com um pequeno número e hoje vai crescendo e crescendo e crescendo. Então você pode nos ajudar passando o número para que a pessoa possa nos ligar e depois possamos inseri-la nesse grupo. E você também pode nos ajudar se você transmitir o endereço do blog. Gaste um tempinho e faça vários numa página de computador. Né, numa página que você faz no seu computador e mande, dispare para as pessoas para que eles possam ter acesso ao blog. O blog, o endereço é bloglogos7.blogspot.com. Vou falar a segunda vez, bloglogos7.com. 7.blogspot.com. Só um alerta, você não precisa escrever o numeral 7, não precisa. É só colocar o um número, tá bem? Só o numeral. Aí você então manda esse endereço: blog logos 7, tudo junto, só o numeral 7. .blogspot.com. Nós estamos hoje falando para mais de 20 nações em 2 anos de trabalho. Nem completamos 2 anos, vamos completar em abril, 2 anos de trabalho, estamos atingindo mais de 20 nações e você poderá nos ajudar divulgando esses endereços. Eu fiquei devendo para vocês, mas eu logo, nesses próximos dias, também vou passar o endereço do Instagram, para você saber mais notícias do que temos feito missionariamente aqui em Minas Gerais. Tá bom? Um grande abraço a todos e que essa tarde e noite sejam marcadas por momentos de celebração, de louvor e de adoração ao nosso Criador. Que Deus te abençoe em nome e para a glória de Jesus. Amém.